falhas, tudo que está abandonado, o funcionário está no controle de ordem, para tentar uma das ordens mal ou não. A gente vai ter que fazer Alpha Charlie Bravo Charlie via Harlem to Golden Gate Charlie. Bela 2-0-0-0. Bela 2-1-3-1. Bela 2-1-3-1. Bravo, você é 06, posição de 2 horas e meia de Jamiro, no oposto, matando 1.707, ele está andando do caixa pé. Nosso posto de ar, vai tomar, fica feliz. Volo 4.6, deixa para mim, gol 0.50. Dois, Jorge, você pode sair do lado de vidro da presença? Fechado. Bradesco, para os voos da 90. Voo no Bradesco, tem lá a zona do Tito. Thank you. turma à direita. Gol 190. Tesla Zil, turma à direita. Gol 0942 de volta. Roma 2, turma 0, confundido. Eu vou mostrar o número 3 ou 0, Passando a estação, eu servi o sinal de 1 para o nível de voo 1 ou 2 horas.